Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. O programa de hoje será um programa totalmente ao vivo. Primeiro com Santana, em colaboração com Buddy Miles, num concerto gravado em 1972 no Havaí. Carlos Santana and Buddy Miles Live. E começamos já com Marbles, para ouvir agora na Floresta Encantada. Santana e Buddy Miles em 1972. Thank you. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado aos sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. E, como disse há pouco, este será um programa totalmente ao vivo. Vamos escutar segmentos de dois álbuns em concerto. Primeiro com Carlos Santana and Buddy Miles, o álbum Live, lançado em 72 e que capta um concerto captado no Sunshine Festival de 1972 em Honolulu, Hawaii, e que juntou estes dois nomes, a guitarra de Carlos Santana à bateria de Buddy Miles e muitos músicos, incluindo músicos da banda de Santana, com quem Santana fez os primeiros três álbuns da carreira. E este disco representa precisamente isso, uma transição entre o som de início de carreira de Santana, muito popularizado, por exemplo, no Festival de Woodstock de 1969. Foi depois de Santana 3, de 1971, que começou a existir uma grande tensão entre os músicos da banda. Santana iria gravar este concerto com Buddy Miles e para o álbum seguinte, o álbum de estúdio, o quarto álbum de Santana, começou a ser gravado a inícios de 1972. Os músicos da banda de Santana ainda contribuíram, mas depois saíram, e por isso mesmo Santana passou de banda a nome de guitarrista e compositor principal da sua música, e este disco que estamos hoje a ouvir, o álbum ao vivo juntamente com o baterista Buddy Miles, é por isso uma espécie de transição, mas mostra todo o poder desta banda que cruzava os ritmos do rock com os ritmos da música latina. Buddy Miles, por outro lado, é um baterista que passou por inúmeros projetos, foi o fundador do Electric Flag em 1967, integrou a Band of Gypsies de Jimi Hendrix entre 1969 e 1970, e participa então aqui neste trabalho juntamente com Carlos Santana, onde também acaba por tocar uma música desenvolvida com a Band of Gypsies, o tema Damn Changes, que vamos ouvir dentro de alguns instantes. Começámos com a faixa Marbles, que colámos com Lava, e vamos seguir em frente neste registro ao vivo de Carlos Santana em 1972, Evil Ways, depois Faith Interlude e ainda Damn Changes de Buddy Miles, um tema que foi tocado ao vivo juntamente com Jimi Hendrix durante a Band of Gypsies. Carlos Santana e Buddy Miles live agora na Floresta Encantada. Hey, baby, I know you can't mess around. You're gonna A Floresta Encantada em modo ao vivo com Carlos Santana e Buddy Miles, um concerto gravado no Hawaii, em Honolulu, em 1972 e que se transformou no álbum Carlos Santana and Buddy Miles Live, lançado em junho de 72. Seguimos para outro momento ao vivo e este é um dos mais celebrados álbuns de concertos de toda a história, lançado em 1969, o registro Live Dead pelos Grateful Dead, na Floresta Encantada. Já fomos aqui recolher algumas das canções deste disco, mas hoje vamos ouvi-las de forma um pouco mais contínua para termos essa percepção do que era um concerto de Grateful Dead em finais dos anos 60. É um disco muito celebrado, foi também a primeira gravação ao vivo a usar uma mesa de 16 pistas, o que contribuiu na altura para que o som deste registro fosse um som em nada comparado com todos os outros álbuns ao vivo feitos até então. Este era de facto um som muito superior em relação a esses outros trabalhos. A banda de certa forma aproveitou a necessidade de ter que gravar mais um disco para a sua editora e por isso mesmo decidiu fazer um álbum ao vivo e captar de certa forma aquilo que os Grateful Dead eram em concerto. Era uma banda que improvisava muito. Isso nota-se logo pela faixa de abertura do concerto, o tema Dark Star, que ultrapassa os 20 minutos. Vamos deixar essa faixa de fora no programa desta semana, o tema Dark Star, e vamos explorar aqui outras faixas ao vivo em concerto por parte da banda de Jerry Garcia, outra banda da Califórnia, de São Francisco, a par de Santana. Viajamos então até ao segundo lado deste registro de Grateful Dead, Live Dead de 69. Primeiro com Saint Stephen, faixa captada a 27 de fevereiro de 1969 no Fillmore West, e depois The Eleven, uma faixa captada em concerto a 26 de janeiro de 1969 no Avalon Ballroom. Esta música depois transita para o terceiro lado deste registro, Turn On Your Love Light, mas vamos deixar a pausa como acontece no próprio vinil, para mais à frente então puxarmos essa faixa, a última faixa a rodar hoje na Floresta Encantada. Para já então, Saint Stephen, faixa captada ao vivo em 1969, os Grateful Dead. The golden bell bucket hanging clear to hell, and I'm down again. Lady finger dipped in moonlight, riding what for across the morning sky. Sunlight splatters, done with the answer. Darkness drugs and bids the day goodbye. Speeding arrow, sharp and narrow. What a lot of fleeting matters you have spurned. Several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Gathers what another man spills. Thank you. são os Grateful Dead em 1969 no registro Live Dead, o primeiro álbum ao vivo oficial por parte de Grateful Dead, eles que têm uma das maiores discografias, uma das mais longas discografias de concertos, também por abrirem as portas dos espetáculos a todos aqueles que quisessem fazer bootlegs de forma livre. Nunca houve problemas nesse sentido por parte de Grateful Dead, e é por isso que existem centenas, se não milhares de bootlegs por parte de concertos de Grateful Dead. Estamos então com Live Dead, um álbum que se tornou também num enorme sucesso comercial por parte do grupo, muito inesperado esse sucesso por parte da editora Warner Brothers, que já tinha apostado num disco dos Grateful Dead, o registro Oxomoxoa, onde perdeu dinheiro, aliás, e aqui recuperou com a edição deste disco, o álbum Live Dead de Grateful Dead. Surge constantemente em muitas das listas dos melhores álbuns de sempre. É um marco na música psicadélica, no rock de improvisação em concerto, e os Grateful Dead eram mestres nessa improvisação, passando de música para música sem pausas e de forma muito fluida. Como disse há pouco, esta música que acabámos de escutar vai transitar para o tema seguinte. Na sua edição original em vinil, há aqui de facto uma pausa, a música termina e é preciso ir trocar o disco de lado para continuarmos para a sequência do concerto. Escutámos por isso primeiro Saint Stephen, depois da Eleven, e indo colocar o terceiro lado, ou seja, o segundo vinil, já que é um álbum duplo, o segundo vinil e o terceiro lado, vamos escutar Turn On Your Love Light. São os Grateful Dead em 1969, esta faixa captada a 26 de janeiro de 1969 no Avalon Ballroom. O álbum Live Dead foi lançado em novembro, a 10 de novembro de 1969. São os Grateful Dead nesta Floresta Encantada, toda ela dedicada a concertos, primeiro com Carlos Santana e Buddy Miles, e agora os Grateful Dead. Até para a semana. Without a warning, you broke my heart. Taking a baby, tore it apart. And you left from a standing in a dark crying. Said your love for me was dying. So come on, baby, baby, please. I'm begging you, baby, that I'm on my knees. Turn on your light, let it shine on. Get a little lonely in the middle of the night, and I need you, darling, to make things all right. So come on, baby, baby, please. And I'm begging you, baby, 'cause I'm on my knees. Turn on your light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Hey, let it shine, let it shine, let it shine. morning, you broke my heart. Taking it, baby, torn it apart. And you left me standing in the dark crying. Said to your love, he would die. So come on, baby, baby, please. And I'm begging you, baby, and I'm on my knees. Turn on your light. I get a little lonely in the middle of the night, and I need you, baby, to make things all right. So come on, baby, come on, baby, baby, please, baby, please. And I'm begging you, baby, baby, baby, 'cause I'm on my knees. On my knees. Turn on your light, turn on your light, and it's shine on me, shine on me. And turn on your love light, and let it shine on me, let it shine on me, let it shine on me, let it shine on me. Let it shine on me. Why don't you let it shine on me? Why don't you let it be shine on me? And I heard in the morning, let it shine on me. Late in the evening, let it shine on me too. And it's all I need. I just got to get some. That's all I need. I just got to get some. I just got to. Just got to. Get a little more. Yes, I do. And I don't want it all, but I just want a little bit. I don't want it all, no, no, no, no. I just want a little bit. Get your loving, get your kissing, get your rolling. That's all I want. Make me feel, make me feel, make me feel. Done like a stingray on a four-day ride. Yes, it do. Now, wait a minute. I want to tell you about my baby. I want to tell you how come she make her feel so good. Yes, she do. Yes, she do. I know she make her feel all right. Yes, she do. She got box back knitted, great big and over thigh, working undercover in a four-hung eye. You fellas may have, though, 'cause she always ride by my side. Yes, she is. just reach over my left shoulder. I just tap on the shoulder and say, hello. Come on, girl. Let's ride a while. She said, I've been saddled for a long time. I'm just waiting for you. Now jump on here. Yes, it is. Yes, it is. But you know, fellas, some of you guys out here, now you may have a little trouble. Now you may wake in the morning, have nobody by your side. But that's your fault, cause it's none of mine. Unless I stole it. That's all right. But I think you better take your hand out of your pocket. Just take your hand out of your pocket and turn over. In the morning, and I get a little lonesome, I ask my baby, why don't you turn on your light? She do, turn it on me. Turn on your low light, just a taste. Turn it on me. I just don't care out of your pockets and turn on your low light. What you talking about, huh? So that's all you got to do, like that man said. Turn it on me. Just a little bit more. Just a little bit higher. Just a little bit higher. Oh, no. That's all I need. Oh, no, no, no, no. That's all I got to do. That's all I got to do. So I said, hey, darling, why don't you turn on your light? I said, hey, baby, why don't you turn on your little thing? Yes, I do. I just whip it on, man. I just a little bit higher. Whip it on me. I just a little bit higher. Why don't you let it shine? I'm